Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversa de Esquina, o primeiro de 2014, e hoje somos antissociais. Se alguém pudesse pôr um fim à maldição que entristece a nossa antigeração, talvez se o Maradona ainda jogasse futebol e o rock and roll ainda fosse a canção. Tantas memórias, tantas pontas desconexas. Se o Chuck Norris ainda fosse o rei do Texas e derrubasse o muro entre nós e o amanhã. Sem fé no futuro, o mal passado a cantar, cantar, cantar. Não ficamos à espera, não sustemos a respiração. Mas espera que o Dom Sebastião nos traga a redenção. Como não desespera, a gente sabe que ainda há solução. Porque eu fiz limão, ai eu fiz limão. Voltar num dia de sol, fiz limão há de voltar. A nossa estética perdeu-se no vazio. A nossa ética anda presa por um fio. Falham-nos as memórias de um céu bem mais azul, de quando o verão azul dava na televisão. Não sinto orgulho nas notícias da manhã, já só vasculho nos baús da minha irmã. E o cheiro a naftalina é que me aquece o coração. La la la la la, o mal passado a cantar, cantar, cantar. Não ficamos à espera, não sustemos a respiração. Espera que o Dom Sebastião nos traga a redenção. O povo não se espera, a gente sabe que ainda há solução. Porque eu fiz limão, ai eu fiz limão. De voltar num dia de sol, fiz limão há de voltar. No nosso tempo ninguém morria, no nosso tempo ninguém sofria. No nosso tempo ninguém dizia. O nosso tempo. Não ficamos à espera, não sustemos a respiração. Espera que o Dom Sebastião nos traga a redenção. Como não se espera, a gente sabe que ainda há solução. Porque eu fiz limão, ai eu fiz limão há de voltar. Num dia de sol, eu fiz limão há de voltar. E as conversas que ainda estão assim de regresso para mais um programa, para mais um ano, 2014, o primeiro programa deste ano, e voltamos no feminino com a Rita Camarneiro. Muito boa tarde. Estamos no feminino, sim. Sentes-te mulher hoje? Não, mas a minha convidada é uma mulher, lá está. Voltamos assim para o primeiro programa de 2014 com a Rita Camarneiro, a menina antissocial do momento. Muito boa tarde, obrigado por teres aceito o convite das conversas de esquina. Obrigada. A primeira pergunta que eu tenho para ti é a seguinte: ao longo da tua vida, quantas pessoas é que já disseram corretamente o teu apelido? Olha, por acaso, pá, vá lá, isto é um apelido muito, não é comum, por acaso, sabes que nós somos só uma família, acho eu, que é a família Camarneiro. Está espalhada na zona da Bairrada, Coimbra e no Brasil, em São Paulo. De facto, muita gente diz bem, mas a maior parte diz mal, sim. Aqui, principalmente cá em Lisboa. Parece que não conseguem dizer bem Camarneiro. Camarneiro. É como se escreve... Mas sentes essa dificuldade em Lisboa? As pessoas trocam muito o teu apelido. Qual foi o apelido mais estranho que já tiveste de ouvir em relação a ti? Ah, é aquele mais óbvio, não é? Que é carneiro, camareiro, camareira, por aí fora. Mesmo às vezes quando põem, sei lá, quando raramente aparece, mas quando aparece uma revista ou assim, põem por baixo a legenda, normalmente enganam-se. Acho que convives bem com isso? Claro que sim. Para morar santa, claro que sim. Os homens ainda gostam de mulheres que os façam rir, neste caso? Eu acho que sim, os homens sempre... Acho que tanto os homens como as mulheres gostam de rir, não é? Portanto, acho que é... Sim, é uma qualidade. Mas não é mais uma particularidade que os homens procurem nas mulheres ou neste caso, as mulheres procurem nos homens do que os homens procurem nas mulheres? Pois não sei, não sou homem, não é? Portanto, imagino que os homens achem graça a raparigas que tenham sentido humor, não é? Até porque o sentido humor tem muito que se lhe diga, assim, um sentido lato que quer dizer também, quer dizer, sinal de inteligência, vá, não é? Por exemplo, num homem, um homem que não tenha sentido humor é uma seca, vá, basicamente, porque as coisas são mal interpretadas e isso é chato. Mas, neste caso, em Portugal, uma mulher que faça rir, uma mulher que esteja no humor, é vista de alguma maneira de forma diferente? Eu acho que não é vista de forma diferente, acho que é uma mais-valia. No entanto, estava aqui a tentar mudar, mas sinto que está muito alto. Eu ponho as costas direitas, sim. O que disseste? Não, eu estou a dizer uma mulher ligada ao humor que faça rir é vista de maneira diferente por parte da sociedade. Há algum preconceito ainda em relação a isso? Eu acho que existe preconceito, pessoalmente, mas acho que é tanto nos homens como nas mulheres, na temática das piadas, vá, do humor. Sinto que existe um preconceito no facto de, se calhar, uma mulher bonita há aquela falsa ideia que não tem graça ou que é menos inteligente e por aí fora. O que também tem vindo a desconstruir-se bastante. Eu acho que não é bem assim, mas ainda se encontra alguns. Mas o humor em Portugal ainda é uma ditadura dos homens? Ah, pá, continua a ser um bocado dominado pelos homens, não é? Tanto, pá, se tu vires bem. Mesmo os canais de televisão, a maior parte são regidos por homens, não é? E o humor em si também. Mas mesmo internacionalmente, tu vês filmes de comédia ou filme, tu falas de longas metragens, pode ser mesmo na comédia, sem ser na comédia, a maior parte é escrito por homens. Mas as mulheres levam-se demasiado a sério ou não têm essa porta aberta para vingar no espaço mediático, neste caso no humor, na representação, por aí? Eu acho que... é uma pergunta complicada, sabes? Deixa-me cá pensar. Se tem uma porta aberta? Eu acho que tem. Quer dizer, se as pessoas forem boas, não é? E se trabalharem. Acho que tanto uma mulher como um homem, se acha que é esse o seu talento, acho que consegue vingar, sim. E em Portugal, vai haver espaço para uma mulher humorista nos próximos tempos que consiga também arrebatar o mediatismo que os homens têm? Há talento nas mulheres em Portugal, principalmente no humor, para vingar, neste caso? Sim, claro que sim, claro que há. Eu acho que sim. A resposta é sim, Ruben. Resposta A. Mas tu neste momento estás mais mediaticamente ligada ao antissocial, na SIC radical. Uhum. Tu não tens algum medo, algum receio de ficar um pouco conectada com a menina bonita que está ao lado do Rui Unas? Não tens medo de perder um bocadinho da tua personalidade, da tua Rita, em prol disso? Vamos lá ver. Ok, deixa-me pensar. Claro que existe sempre um receio de nós sermos vistos de uma forma que não é aquela que nós queremos, não é? No meu caso, sim, tenho algum receio de ser vista de forma errada, não é? De ser só uma cara bonita, vá, embora, pronto, costumo estar, deste à parte, vá. Mas sim, sim, ok, sou considerada bonita, ok, sim. Mas sabes que eu não fui durante muito tempo, isto é verdade, passei uma adolescência em que era considerada um patinho feio mesmo. Tinha aparelhos, tinha óculos, sempre fui das melhores da turma, devo já dizer. E isto é muito recente, esta este sucesso com, no, tipo, no mundo dos homens, sucesso. Sucesso porque tenho, sei lá, tenho tido sorte no amor, vá. E sim, é muito recente. E isto para dizer o quê? Se tenho medo de ser vista como uma cara bonita, pá, não é uma coisa que me preocupe muito, na verdade, porque sei aquilo que vale, não é? E sei que posso mudar essa ideia. Mas não tens medo de ficar associada a isso e que tem muito trabalho de mudar essa, não, não essa imagem? Medo. Não. Não tens medo que deixem de chamar Rita para te chamar? Olha a menina que está... Não, não tenho. Lá está. Não, por acaso não tenho muito medo disso porque sei que... Não, não me afeta muito porque não sou assim e é uma coisa que eu posso rapidamente mudar, acho. E porquê este embarque no antissocial? O que te fez mover para este projeto? Bem, aquilo foi... Eu fiz um casting, né? Era um... Eu, na altura, bem, na altura quando eu vim para Lisboa, estava desempregada e tive, já conheci o Alvin, de 5 para a meia-noite, e ele convidou-me para fazer algo para a Speaky TV, um programa que eu fiz, eu sou engraçadinho, e comecei a colaborar com ele também na Speaky TV, na editora dele, que é Sexo Surdo e Mudo, e nessa altura, pronto, era só part-time, e telefonaram-me para fazer um casting para o antissocial, que era, na altura nem sequer sabíamos o nome, era um talk show, sobre redes sociais, internet e por aí fora. E eu fui ao casting e passei. À primeira eliminatória, a eliminatória, depois fui a outra e passei essa também. O que é que este antissocial traz de novo à televisão neste momento, à SIC Radical, à TV por cabo? Bom, a SIC Radical já não tinha assim um talk show há algum tempo, não é? Acho que desde o Cabra de Coxa, se não estou em erro. Portanto, acho que é sempre bom haver um espaço onde haja um talk show com convidados num formato ligeiramente diferente. Não é extremamente diferente, embora agora vamos voltar com um formato um bocadinho diferente. Mas continua a ser talk show. Agora acho que vai ser mais debate. É assim uma coisa mais aberta. Desculpa. Ah, se fazia falta. Sim. Sim, fazia. Fazia falta. Acho que sim. Mas é o teu elemento. Este antissocial, esta parte dos convidados, da conversa, das perguntas, é o teu elemento natural. Consegues conjugar a parte do humor, da piada com esse lado mais de conversa? Sim. Se consigo, eu tento. Não sei, deixa-me pensar. Se consigo conjugar... São perguntas lixadas, estás a fazer. Ok, então é assim, eu por exemplo, eu acho que tenho muito para aprender em entrevistas, por exemplo, entrevistar pessoas. Não é sequer a coisa que eu mais faço lá, é mais, sou mais um sidekick, não é? Mas sidekick com um bocadinho de intervenção, mas sim, tento fazer esse lado, não é fácil, mas... tento fazê-lo. Rita Camarneiro com um talk show é uma realidade possível? Sabes, o talk show não é. Eu gosto do formato, no entanto, não é o meu sonho ter um talk show meu, não é? Mas assim, é uma coisa que eu gosto e é um desafio, eu adoro desafios mesmo. E de facto, isto tem sido um desafio grande. Estar ao lado de alguém muito conhecido e que tem assim uma facilidade incrível e uma vontade muito bom, e eu acho que ele é mesmo muito bom apresentador e entrevistar pessoas, acho que ele também é muito bom, e a conversar com elas, e tenho aprendido muito ao lado do Rui e no programa, e por enquanto é nisto que eu estou a pensar. Eu penso no, agora penso no antissocial, não estou a pensar em ter um talk show meu. Mas sentes que estás numa espécie de academia, uma aprendizagem? Não vejo todo o trabalho, eu vejo como uma aprendizagem, não vejo como academia no sentido de amadorismo, vejo no sentido profissional. E vejo sempre como um campo para aprender e evoluir. O que é que o antissocial, este talk show, te trouxe para a tua vida pessoal? Sentes alguma diferença? Comunicas melhor? Prestas atenção a outros elementos, outras coisas? Ou em nada mudou aquilo que a Rita é? Deixa-me cá ver. Aquilo que a Rita é, mantém-se, não é? Quando é a minha personalidade. Mas tenho crescido em termos... sei lá, de conversar com os convidados, o teleponto, que é uma coisa que ao início senti-me um bocado desconfortável, que foi a primeira vez que eu estava em frente, ao lado do Rui Unas, e a ler um teleponto, né, que é um monólogo, que é a parte inicial. Essa parte, ao início fazia-me alguma confusão, sentia-me mesmo muito ansiosa, mas agora já é tranquilo. Sentes-te mais uma mulher de palco? do que de televisão? Sim. Eu não faço essa distinção. Gosto, por acaso eu deixei de fazer stand-up há uns tempos. Por opção? Sim, por opção. Mas quero voltar este ano, por acaso. Mas dá mais medo estar no palco do que em frente à televisão. Em direto ou sem ser em direto. Tenho mais medo estar num palco a fazer stand-up. Voltando ao antissocial e ao assunto que te marcou a ti também, é incontornável a piada sobre a Angélica Vieira. Já deves estar completamente farta de falar sobre isto. Não, mas o que é que tu sentiste ao ser alvo de críticas? Foi se calhar o teu primeiro viral. O que é que sentiste ao assumir todo este protagonismo, lá está nas redes sociais? Eu não senti muito esse vírus, vá. Essa viralidade. Não se pode dizer viralidade, mas é giro, por acaso é uma palavra que podemos inventar, acho. Não existe viralidade. Acho que não existe viralidade. Existe virilidade. Ah, sim. Que é preciso ter, tê-los no sítio. Isto foi a rubrica Bom Português do Conversas de Esquina 2014. Olha, não sei, mas podes ver aí na net. Não, agora não. O que é que eu sinto? Opa, olha, de facto, não senti grande coisa. Estavas à espera que chocasse tanta gente? Não, não estava nada à espera, por acaso estava. Sabes que aquilo estava tudo ensaiado, sim, não é? Nós tínhamos o guião com um dia de antecedência, mais ou menos. Já tinha lido o guião várias vezes. Entretanto, temos um ensaio geral, em que praticamente ensaiamos um monólogo, a primeira parte e algumas rubricas, mas normalmente é só um monólogo. E estava já programado que eu diria a piada e o Unas saía. Portanto, e aquela cara, obviamente, fui eu que fiz, de propósito. Mas era um assunto, ou chegaste a perceber que talvez fosse um assunto percebido falar na morte do Angélico? Que fosse quê? Que fosse um assunto proibido. Proibido? Não, eu não acho que, não há assuntos proibidos na comédia. Podes brincar com tudo? Eu acho que sim, claro. Por exemplo, eu não vou dizer, o Rick Gervais falou sobre isso no espetáculo stand-up dele. Tu não vais contar uma piada de pedófilos a um pedófilo, não é? Ou seja, tu quando fazes piadas sobre um assunto que envolve morte, tu não estás a desejar a morte, nem estás a pensar que os outros queiram morte de alguém, entendes? Estás a fazer uma piada só sobre um assunto, mas a tónica nem está na piada. Ou seja, tu estás a brincar quando dizes aquilo, não é? Quando dizes uma piada, estás a brincar. Ou seja, não podes estar a falar sério, mas raramente é esse o caso. No entanto, o pior é quando as pessoas fazem reflexões filosóficas acerca de uma piada, o que torna a coisa séria. Mesmo, e esse não é o intuito de nada, de uma piada. Mas temos um país demasiado purista, que se revolta muito com aquilo com que se brinca. Eu acho que isso é um mal de quase todos os países. Um mal. Ah, pá, não sei se... Sim, é um mal. Portugal não é mais, acentuado. Mas sim, acho que Portugal é um bocadinho conservador nesses termos, porque a comédia britânica ou americana, que é a que eu conheço melhor, na verdade, é muito mais hardcore, não é? É muito mais agressiva, mas também afeta diversas suscetibilidades. Mas se calhar um bocadinho menos que cá em Portugal. Também somos mais pequenos, a informação circula muito mais rapidamente, acho eu. Em Portugal não há mais capacidade de sucesso por parte do humorista que seja politicamente correto do que aqueles que tendem a transgredir algumas... Estás a lembrar de alguém? Por exemplo, os Gato Fedorento... Os Gato Fedorento não acho que tenham sido politicamente corretos. Mas a nível do humor que fazem... Eles entraram num mundo que... Quer dizer... Havia sido iniciado provavelmente pelo Herman, mas eles amplificaram muito o nonsense e... Mas achas que há mais capacidade de encaixe por parte dos portugueses da comédia, da sátira política, do que uma espécie de, digamos, humor negro, vá? Sim, porque é também uma realidade que estamos mais habituados, não é? Que é o a sátira política. Toda a gente, ouves na rua toda a gente a dizer mal de políticos, de... Não vês tanta gente a dizer mal, provavelmente, de morte ou de cancro ou o que quer que seja, não é? Sim, acho que é mais aceite a sátira política do que o humor negro, sim. Porquê que há esta necessidade de satirizar? Embora a piada do Anagel não seja bem humor negro, sim, mas sim, era uma piadita, nem sequer era grande coisa. Mas porquê que há esta necessidade? Aliás, foi o Luís que escreveu, o Luís Costa, que é um dos guionistas, e ele é... Ah, se eles estiverem a ouvir isto, para a semana não vais gravar o antissocial. Mas porquê que há esta necessidade tanto em Portugal de satirizar aquilo que se faz na política, das medidas que se tomam, das personagens que existem. É uma espécie de ido ao psicólogo por parte dos portugueses? Opa, e por isso é que sabe tão bem? Porquê é que se goza? Porque de facto vivemos num sistema que faz rir, não é? De uma insensibilidade total social. Existe neste momento um paradigma incrível, em que toda a gente é substituível, ou seja, se não fazes este trabalho, arranjamos quem o faça de graça, não é? Se não fazes por dezentos, há quem o faça de graça, então vamos substituir-te. Por exemplo, há muito este paradigma, sinto que as coisas mudaram bastante. E de uma grande insensibilidade social por parte da classe política. Em que isso faz com que nos revoltemos e obviamente queiramos rir-nos disso e gozar. É uma forma também de mostrar a verdade de uma forma mais humorística e mais engraçada. E para onde é que Portugal caminha neste momento? Não sei. Eu acho que não caminha de todo para um bom caminho. Isto é um caminho bom para um bom caminho. Que se é uma daquelas frases que podem aparecer no Facebook. Sim, eu disse plonasmo, por isso faz com que não pareça a mente capta. Mas pronto. Opa, o que é que tu achas? Sei lá. Isto não está nada bem, não é? Para além dos cortes, estamos a cortar em pessoas e em sítios que não deveríamos nunca cortar. Estamos com... Existe uma... uma falta de respeito pelos jovens trabalhadores, pelo trabalho. Não existe dignidade, estás a ver? Não, não conseguimos ter uma vida honrada. Ruben, assim, não estou falando no geral. Sim, mas nos mais jovens estamos a passar de uma fase, geração rasca, como foi apelidada há alguns anos, para uma geração completamente perdida? Eu não acho que seja uma geração perdida. Eu acho que é um... Eu confio muito na nossa geração porque acho que somos inteligentes, temos muito mais informação. É preciso também agora ter a mestria de escolher a informação e de saber usar. Mas confio nesta geração e acho que conseguimos fazer a mudança. Acho que sim. Temos a arte do desenrascanço também? O desenrascanço... Se usamos, sim, também usamos o desenrascanço. Mas temos essa arte tão... Sabes como é que se diz desenrascar em inglês? To pull a MacGyver. Lá está, é sim. É uma forma de... É uma forma boa. Achas que nós jovens conseguimos ser os tais MacGyvers? Temos essa capacidade de ser os tais MacGyvers, de não nos acomodarmos? Nós não somos um messias, não é? Eu gostava que fôssemos. Não sei, acho que tem de haver uma união contra aquilo que está mal. E devemos juntar-nos e lutar contra aquilo que achamos que não está correto e lutar a favor dos nossos ideais. Para os meios de comunicação, para o humor, temos talento jovem de qualidade, sim, que pode vir a progredir? Sem dúvida, acho que sim. Eu acredito, por acaso acredito muito na nossa massa jovem. E para um país pequeno, neste caso, centrando um bocadinho as coisas na televisão, nos meios de comunicação, no humor, como é que um país tão pequeno consegue produzir, e dá para perceber isso, tanta qualidade? Estás a falar de quê? Dos novos valores que vão também as qualidade aonde? Temos... pessoas que saíram do curto-circuito, temos pessoas na rádio jovens que vão os primeiros passos também na televisão. Nós com 10 milhões de pessoas apenas conseguimos fazer aqui quase um milagre. Sim, somos bons, Ruben, o que é que queres que eu te diga? Somos bons, é uma boa juventude. Mas também houve antigamente, não é? Em várias áreas. Temos agora, mas também isto tem a ver com a evolução da tecnologia, da história mundial, não é? Da globalização, tudo isso faz com que nós evoluamos. A nossa fraca qualidade só foi bater aos políticos portugueses? A nossa quê? A nossa fraca qualidade só foi bater aos políticos portugueses? A nossa fraca qualidade só foi... Ah, se achas que nosso só ponto os políticos fraco, é que... Sim. Não, acho que existem maus profissionais em todo lado, na verdade. Não é só na classe política. Custa-me que seja flagrante que na classe política haja tanto filho da mãe e tanta pessoa que não tem qualquer tipo de... atenção, classe política, eu estou a falar daqueles que mais aparecem. No governo, não é? Ah, sim. PS, PSD, CDS-PP. Acho que dá para perceber. Pronto, em quem okay, que tu sim. votas. Em Portugal, volta novamente ao humor. Ainda se procura o novo Herman e os novos gatos fedorentos? Achas que há essa procura? Achas que existe essa comparação constante? Não sei. Olha, por acaso não sei, nunca pensei muito nisso. Acho que... deixa-me cá ver. Se existe essa... essa necessidade de uma referência. Houve o Herman. E parece que o humor é um bocadinho perdido, porque o Herman já não é aquilo que foi. Trabalhou durante muito tempo também, não é? Sim. Achas que em Portugal, porque e pegando um bocadinho também naquilo que é o futebol, procura-se o novo José Mourinho, procura-se o novo Cristiano Ronaldo? Acho que existe sempre essa tendência, não é? E acho que também essa vontade parte um bocado de cada profissional, de querer superar-se a si próprio. Mas faz sentido nós procurarmos fenómenos, pessoas, personalidades que já existiram? Temos medo de ser diferentes, isto aplicando ao humor e também à sociedade em geral? Temos medo de ser diferentes? Eu acho que não. Opa, na verdade, Ruben, eu vejo agora falando mais nos comediantes, eu vejo jovens comediantes muito, muito bons, mais nos circuitos de bares e de palcos, do que propriamente na televisão, que quase todos já são conhecidos, não é? Aqueles os humoristas da televisão. Mas existem muitos jovens muito irreverentes e acho que conseguem fazer mudança. E achas que há espaço pode existir um boom que possa trazer um humorista, um grupo para a ribalta, como por exemplo o Herman e os Gato Fedorento tiveram? Há espaço mediático em Portugal para isso? Acho que sim. Mas depende de que área que estamos a falar. Por exemplo, se estás a falar, provavelmente a televisão, não? Sim. Pronto. O que acontece na televisão, por acaso, é um caso diferente, porque é muito difícil ter um programa de autor num canal de televisão, não é? As coisas estão muito... Começou-se a desprezar o humor. Desprezar? Eu acho que não. Acho que não. Por acaso, não acredito que se tenha desprezado o humor. Acredito que existe uma falta de investimento em programas de autor e na comédia isso vê-se muito. Se bem que a RTP tem feito até um trabalho, e a SIC Radical, por acaso, um bom trabalho nesse campo. Desculpa, estou com sono. Portanto, assim, eu, embora seja difícil ter um programa de autor, acho que há espaço. E há que... quanto mais propostas houver, melhor. Acho. Em Portugal ainda temos haveria... temos de pressionar os canais a abrir mais área para estes novos comediantes. Em Portugal ainda haveria abertura para um Levanta-te e Ria 2.0? Não. Acho que... não sei. Já não há público para... Sabes que eu não gosto muito de ver stand-up em televisão. Quer dizer, depende do stand-up. Mas, por acaso, não gosto muito. Gosto de ir ao bar, ver stand-up, gosto de ir a um teatro, ver não stand-up. Não, as pessoas que têm um bocadinho de saudosismo daquilo que foi o Levanta-te e Ri. Há pessoas ligadas ao humor têm um bocadinho de saudosismo daquilo que foi o Levanta-te e Ri, do boom que houve em relação... Porque teve um papel muito importante na altura. Nem sequer em Portugal ouvimos falar de stand-up comedy, não é? Provavelmente foi a primeira vez que se tornou um termo que... começou a circular mais e também houve um boom de vários comediantes e deu a conhecer muitos novos talentos na altura, que era por acaso o Bruno Guerra. Bruno Guerra, sim. O próprio Ricardo também, sim. Embora já tivesse trabalhado para o Herman, mas sim. Aliás, os Gato Fedorento começaram na SIC Radical, no exatamente. Programa do Alvin e do Nuno Marco. Perfeito Normal. Perfeito Normal, sim. Sim, é engraçado isso. O Alvin hoje poderia viver à conta desses rendimentos. Tens de trazer cá o Alvin. Já aconteceram alguns problemas, já falamos foi sobre isso. Sim, depois falamos. Em off, vais dizer em off? Sim. Oh meu Deus, está bem. Mas não é nada de mal. Mas eu acho que os ouvintes querem ouvir. Não, estou a brincar. Não, sim, eu vou essa possibilidade. Problemas pessoais, mas... se calhar. Sim. Ele é um bacano. O Alvin roubou uma namorada. Bem, sério? Não, estou a brincar. Ah, não. Ele não é de roubar namoradas. Não. Onde é que nós vimos? Levanta-te e Ri. Novos talentos. Em 2014, Levanta-te e Ri voltaria. Achas que não teria o mesmo impacto que aquele primeiro do Levanta-te e Ri? Mas sabes que já se tentou fazer coisas desse género? Por exemplo, na RTP2 também já. Houve o caso só cómico no canal Q, houve já uma... Já nem me lembro das coisas que houve. Mas acho que... por acaso só me estou a lembrar do caso cómico. Na verdade só me estou a lembrar disso agora. Mas volta e meia existem concursos desse género, só que já não pega tão bem. Acho eu. Achas que o humor pode ser visto como uma forma mais perversa de se ficar famoso, neste caso? Não, achas que há pessoas que tentam enverdar pelo humor um bocadinho à força para não serem... Eu gosto de acreditar que não. Porque o humor atualmente dá visibilidade. É depende, uma... depende, Ruben. O mau humor, não. Não. Mas o, não é? O humor, o aparecer, estar ligado a esta, esta área pode dar origem a aparecer. Eu acredito que uma pessoa que pensa assim não vinga. É o que eu acho. Ou não é realmente bom. Daquilo que conheces, as pessoas com quem estás, com quem trabalhas, é tudo por paixão ao humor, é tudo por paixão à comédia, é tudo por paixão à televisão? Não podem ver casos que estejam com segundas intenções? Segundas intenções? Achas não sei que, se achas estamos que, a falar... A segunda intenção aqui estás a referir-te ao facto de trabalharmos e queremos receber por trabalhar? Não. De ser conhecido. A necessidade um bocadinho de atenção. Achas que há assim tanto purismo quando se fala de comunicação? Atenção. Qualquer comediante é egocêntrico, deixa-me já dizer-te. É egocêntrico e precisa de atenção. Isto é... ponto assente, quase todos são needy. Não, estou a brincar, pessoal, malta, não me matem, mas a verdade é um bocado essa. Uma pessoa que gosta de estar num palco obviamente gosta de ser o centro das atenções. É isto, não é? É só pensar bem no que nos leva a ir a um palco. Nós gostamos de atenção porque gostamos de fazer os outros rir, e a atenção é nesse sentido, de fazer os outros rir. Não há nada que nos saiba tão bem do que as pessoas rirem-se de uma piada nossa, não é? Sentes essa falta de atenção? Não. Para regressar, para dizeres, há pouco me disseste que querias regressar ao stand-up, tens necessidade dos risos, dos aplausos? Sim, os aplausos. E sabes que eu gosto... Bem, isto é... Eu estava a falar num campo mais do inconsciente. A cena de nos sentirmos pessoas que queremos... fazer rir os outros e de ter atenção e ser o centro das atenções, isso é uma coisa que não é muito discutida, mas está no inconsciente de quase todas as pessoas, na verdade. Quem é que não gosta de ter atenção, não é? Ruben, sim. Por amor de Deus. Toda sim, a gente gosta. Sim, Quintino Aires, sim. Toda a gente. Sabes que eu sou psicóloga, tenho formação de psicóloga clínica, por isso. Bem, estou a brincar. Mas estavas a dizer que se sinto essa necessidade. Não, sinto necessidade de voltar aos palcos porque gosto muito de escrever stand-up comedy. Gosto, dá-me prazer imenso estar a escrever e depois dizer num palco e ver se resulta ou não. Se não resultar, é a pior coisa do mundo. Eu sinto uma pessoa mais merdosa de sempre. Não gostas de silêncios? Depende. Por exemplo, se estiver a fazer o meu setup, não é? Gosto que haja silêncio. Sim, gosto de silêncios, Ruben. Isso é uma pergunta um bocado estranha. Não sei muito bem o que é que é responder. Sim, gosto de silêncios, quando tem de haver silêncios. O que é que para ti em Portugal tem piada? Em Portugal o que é que tem piada? Deixa-me cá pensar. Ai, para lá. O que é que em Portugal tem piada? Opa, foda-se lá. Olha, acho muito graça e gostei muito. Gosto muito do trabalho que o Bruno Nogueira faz, juntamente com o João Quadros e o Frederico Pombares. Se bem que o Frederico Pombares foi mais na última cena. Bem, gostei muito do último a sair, do Odisseia. Acho que são assim as coisas que mais me marcaram nos últimos anos, nos últimos, três anos de comédia. Se bem que o último a sair tem 3 anos, não? 3, 4 anos. Pronto, estamos em 2014. Não, sim, 3 anos para isso. 3 anos para isso. O Odisseia foi agora em 2013. Foi, exato. Então, exato, o último a sair foi para ainda. E vi pessoas que pensavam que o último a sair era a cena. Sim, eu sei. É mentira. Acho que foram as coisas que mais me marcaram em termos de coisas diferentes, porque era um formato diferente, era uma sitcom, não é? E acho que isso faz falta, na verdade, faz falta uma sitcom portuguesa de autor, sem ser uma coisa que seja adaptada para português. E o que é que na sociedade portuguesa te faz rir? Quais são as particularidades dos portugueses que te fazem achar piada, lá está, aos portugueses? É mais ao ser humano. Há coisas no ser humano que são sempre caricatas. Pois nós portugueses, não temos particularidades. Temos particularidades. Eu acho, sabes que somos muito alegres. Acho mesmo que somos muito alegres, muito educados. E muitas vezes não dizemos aquilo que pensamos. Mas isso também é um bocado... E às vezes dizemos. Quer dizer, depende do que estamos a... Depende da área, da zona. Gosto muito de regionalismos, gosto muito de sotaques, por exemplo. Mas não gosto de atores a fazerem sotaques. Tirando o Ricardo Douros Pereira, por acaso isso eu gosto de ver, gosto muito de ver. vê-lo a fazer sotaques. Faz bem um homem serrano. Mas somos um país pequeno. Gosto das expressões, as expressões portuguesas são espetaculares, as alentejanas para mim são as melhores. Mas somos um país pequeno com muitas diferenças, é também uma das características que nos faz talvez ser um bocadinho únicos aqui no espaço europeu. Sim, e sabes que somos, e não existem muitos separatismos, que é engraçado, somos um povo em que existem várias diferenças regionais, não é? De região para região, mas unido ao mesmo tempo. Não existe, por exemplo, não temos o Algarve a querer tornar-se independente. Infelizmente, estou a brincar, eu gosto do Algarve. Quer dizer, mais ou menos. Sim, gosto do Algarve, quer dizer, não gosto de Albufeira, mas gosto do resto. Acho eu. Já não me lembro, por acaso, não sei qual foi a última vez que fui ao Algarve, mas sim. Sim, não existe esse, como em Espanha, não é? Como em Itália, existe. Existe sempre aquela tentativa de tornar alguma parte independente. E nós sim. Não, nós somos um bocado, somos unidos. Nesse sentido. Quais são os nossos defeitos enquanto povo? Olha, o desenrascanço, não é? Essa parte do desenrascanço. Isso é um defeito. Porque leva para o chico-espertismo. E o chico-espertismo é o gajo. Um gajo em Portugal que foge ao fisco, que recebe por trás, salvo seja, e gaba-se disso, não é? E não devia gabar-se disso. Mas o desenrascanço não pode ser visto de outra maneira. Pode ser visto de outra maneira, obviamente. Eu estou a falar da parte negativa. Achas que os portugueses. E tem-se muito falado sobre isto, quer no ano passado, que já de longínquo ano passado, e fala-se muito nisto também no início de 2014, que os pequenos sinais que nós temos tido em Portugal têm mais a ver com a capacidade de desenrascanço dos portugueses, que viraram um bocadinho costas àquilo que se está a passar, do que propriamente a ações políticas, governamentais e tudo mais. O desenrascanço não pode também ser visto como uma maneira de um português se safar, entre aspas, de uma forma legítima, vá? Agora, pois, depende. Por exemplo... Sim, o desenrascanço também pode ser bem visto e dessa forma é positiva. Por exemplo, se me estão a lixar, tenho, por exemplo, que pagar todos os meses à Segurança Social, pá, se eu pudesse um mês não pagar e fugir, fugia, estou a falar sério, fugia mesmo. Pá, e porquê? Ok, esse desenrascanço, mas lá está, é uma coisa que é má. Porque o desenrascanço, aí não é mais o chico-espertismo que eu estou a falar até. Sim. Estás a ver o chico-espertismo que está um bocadinho ligado à desonestidade. Acho. E continuando na matéria dos nossos defeitos, há pouco falávamos que nós éramos muito alegres, mas seremos alegres para os outros e tristes para nós mesmo. Sim. E pegando nessa vamos tua. Vamos lançar esta pergunta aos ouvintes. nessa tua área de psicóloga clínica, nós temos muito a. Quando conversamos sim, está tudo bem, mas epá, mas a crise... Não, há uma espécie de sentimento crónico de que está tudo mal. Existe esse sentimento, ok? Existe, nota-se as dificuldades que as pessoas estão a passar, principalmente económicos, não é? E mesmo de qualidade de vida. Saímos menos, jantamos e almoçamos menos fora. A qualidade de vida tem vindo a decrescer. E não ter, sei lá, não ter dinheiro para as contas, para a renda. Isso é chato, não é? Sim. Faz com que sejamos pessoas mais mal dispostas. E é verdade. Quando tenho menos dinheiro, estou mais mal disposta. Pá, é claro. Portanto, mas acho que ao mesmo tempo conseguimos manter-nos sempre, manter a boa disposição. Achas que não fosse essa boa disposição já teríamos todos experimentado o suicídio? Ah, não, Ruben. Não, porque acho que também somos pessoas com esperança, não é? Acho que também somos um povo que sabe que pode mudar e lutar pelos nossos direitos. Acho que somos um povo ciente disso. É uma esperança racional. Acho que quer pensar isso. É uma vontade de lutar que pode ir em frente, não é uma utopia apenas? Acho que não é uma utopia. Acho que. Eu acho que podemos fazer mudança. Opa, nem que seja nas próximas eleições, não é? Opa, se não for a bem, se não for a mal, vá, entre aspas, já de ser a bem. A bem, certinho. Trabalhas num projeto que começou online, a Speak TV. O futuro da televisão passa pela internet? Ah, sabes que eu acho que é muito importante a televisão disponibilizar os programas online. Por acaso acho. Porque cada vez mais os telespectadores ou... Os utilizadores da internet. Como é que eu ia te explicar? É que já agora o utilizador da internet e o telespectador é quase o mesmo, na verdade. Porquê? Porque nós podemos escolher os programas que queremos ver. Por isso é que acho que sim, que passa pela internet. No entanto, acho difícil uma coisa ter muito sucesso na internet. temos One in a Million, que é o caso de Porta dos Fundos. Sim. Que existem, sei lá, milhões de programas a tentar fazer o mesmo, só que só um é que conseguiu. Pronto, assim, mais... Achas que há a perseguição constante do sucesso na internet? Achas que se vai... viral, não é? Sim. Achas que agora, em vez de ter sucesso na televisão, nessa caixinha mágica, eu sou viral. Achas que há essa tentação no mundo de hoje? Não, mas é uma personagem engraçada, uma pessoa que quer fazer um viral. Um amigo meu um dia desenvolveu uma personagem assim, e agir. Acho que sim, existe uma febre para circular em mais, para ter mais partilhas, para ter mais gostos. Existe um bocado essa febre, não é? E sim, nesse sentido, sim, acho. Mas acho que é muito difícil uma coisa tornar-se popular por ser boa e ter sucesso. Essa febre do online, essa febre das redes sociais, e tu estando agora no antissocial, que também aborda muito essas questões das redes sociais, nós deixámos de viver aqui no mundo real para vivermos dependentes e cada vez mais ligados ao que se passa no mundo da internet? Deixámos de viver um bocadinho cá fora para viver para o gosto, para viver para o comentário, para viver para o chat? Sim, existe um bocadinho esse sentimento, não é? De uma pessoa vive muito, está sempre toda a gente a postar, está sempre toda a gente a mexer no telemóvel, não é? As conversas, os cafés, por exemplo, as apostas duram muito menos tempo. Eu antes, uma aposta que eu fazia com alguém, era capaz de demorar uma semana para descobrirmos a verdade, não é? Agora basta ir ao telemóvel e no minuto a seguir a pessoa já sabe a resposta certa, e normalmente eu ganho as apostas. As pessoas também perdem um pouco da qualidade de vida com essa realidade, lá está, e nota-se cada vez mais, quer de manhã, de tarde, na noite também, aos sábados e aos domingos, aos fins de semana, quando deveríamos estar mais próximos das pessoas com quem estamos, lá está. É sempre essa tendência de ir ao Facebook, Instagram... Sabes porque as pessoas têm falta de atenção, Ruben. É isso. está tudo ligado. As redes sociais vão-nos tapar esse buraquinho? Sim, acho que sim. Acho que é uma forma de nos mantermos sociáveis. Embora estejamos às vezes sozinhos, não é? Mas é uma forma de aproximação para com as pessoas. Existe uma falsa, na verdade é uma noção um bocado falsa de aproximação para com as pessoas. Mas eu acho que... Devíamos ir mais à rua. Pode ser o quê? Devíamos ir mais à rua. Sim, devíamos. Acho que sim. Achas que há essa falta... Se houvesse mais dinheiro, eu saía mais à rua, por exemplo. Estamos a perder um bocadinho da humanidade que nos caracteriza, para nos transformarmos numa espécie de robôs tecnológicos. Acho que não. Eu acho que não. É isso. Ruben. Eu sei que és que eu desenvolvo, mas por exemplo, Qual é a tua ligação com as redes sociais? És dependente? Não sou dependente. Não. Aliás, às vezes deixo telemóvel em casa e não me preocupo nada com isso. Vê lá, o drama. Não, mas sim, não sou muito dependente. Mas gosto do Facebook, gosto de ir ao Facebook, gosto de ver vídeos, gosto de ir ao YouTube, ao e-mail, sei lá. Isso nem sequer consigo imaginar, na verdade, a minha vida sem mail ou Facebook. Hoje uma pessoa sem Facebook, sem Instagram, sem redes sociais, é uma pessoa que praticamente não conta para o mundo? Conta para o mundo, mas continua a ser filho de Deus, Ruben. No entanto, tem mais dificuldade em, vá lá, arranjar algum... Não, estou brincando, ia dizer que tinha mais dificuldade em arranjar gajo ou gajo. Mas, mas por exemplo, olha, sem telemóvel, imagina, tu queres combinar uma coisa com alguém, tem de ser, quase toda a gente agora liga, não é? Uma mensagem, ao Facebook. Quando não tens dinheiro no telemóvel, podes ir à internet, que é uma coisa fixe, não é? Isso é fixe, eu vejo isto no sentido positivo. Pá, é bom, é... Mas antigamente as coisas também antigamente não se combinavam. Combinavam por telefone fixo, as pessoas tinham telefone fixo, onde nós estávamos sempre a ligar a operadores para saber o que é que nós achamos do serviço. Pá, eu não sei, tu tens telefone em casa? Sim. Todos os dias me telefonam a perguntar se eu gosto da porcaria do serviço. Eu só para avisar, Mel... Aliás, nem sei se é meu. Na verdade, já nem sei qual é a marca. Eu é a Zona e eles não telefonam. Portanto, não telefonam? Não. Eu acho que então deve ser da Mel. Deve ser da Mel. Mas eu não chateou-me para mudar. Mel, eu estou satisfeita com o serviço. Só para... Não me telefonem mais. Mas sim, antes não estavam sempre a ligar. E as pessoas ligavam por telefone fixo e combinávamos num sítio e, não vou, e lá está, agora, hoje combinamos coisas no dia anterior, tipo no sábado, e para domingo. E no domingo, mandamos para aí umas 5 mensagens no domingo para saber, olha, esta hora já aqui estou à porta, já aqui estou, não sei o quê, é uma seca do caraças, meu. As pessoas marcam uma hora e... Ah, e outra coisa, há mais desculpa para não sermos pontuais agora com os telemóveis e com o Facebook. Por exemplo, antes uma pessoa marcava por telefone fixo, estou com alguma coisa suja na cara? Não. Estava só... Ah, ok, eu pensava que tinha... Às vezes estou a olhar para um sítio muito fixo e eu pensei... Estou com algum macaco assim? Deixa eu ficar a ver. Não. Sim, mas... Estou a brincar. Mas tu viveste... Ah, sim. Microfone. Tu viveste essa... Desculpa, um bocado... Tenho déficit de atenção. Tu viveste essa fase de transição entre... Mas eu era muito garota, mas sim, lembro-me. Entre essa parte menos tecnológica para a parte mais tecnológica. Sim, e disseste que já não devias viver sem... Lembras-te do Mirka? Lembro-me. Pai, com 8 anos. Pois, eu ia ao Mirka. Falava com o canal da Figueira, que eu sou lá da Figueira da Foz. Eu não sabia como é que ele funcionava, mas ele tinha uns nicks muito estranhos. Já não lembro muito bem. Fazia... E o brilho da internet, aquilo era horrível. Mas achas que estamos melhor? Agora, de volta ao código, estamos melhor, sim. Estamos muito melhores, então. E gosto do avanço tecnológico. Eu gosto destas, por exemplo, se não fosse a internet, eu se calhar não tinha acesso a tanta comédia, por exemplo, a tantas séries. Passo a vida a ver séries na internet. Gostas de Modern Family? Gosto, por acaso, gosto. Não é que eu vejo mais assiduamente, mas sim, gosto muito. Okay. A minha preferida, vou já dizer, já vi para aí. Bem, o Seinfeld já vi para aí umas 20 vezes cada episódio das 9 temporadas. Mas assim, a minha série é o Seinfeld e o Curb Your Enthusiasm, do Larry David. Okay. Que é muito bom, tens de ver. Okay. A série é incrível. Nunca fui muito fã do Seinfeld. A sério? Não. Eu detesto os Simpsons, por acaso. Se tivesse dito isso antes, não tinha vindo. Ah, desculpa. Pronto caminhou, neste caso, as redes sociais. Tiveste o boom do Facebook, deves ter também tido o i5 e depois migraste. I5, sim, senhora. Migraste para o Facebook, houve o grande boom do Facebook. E parece que depois do Facebook, depois tens o Instagram, que é o sítio de fotos, ok? Por acaso não ligo nada ao Instagram. Parece que... Não há nenhuma rede social, houve a tentativa do Google Mais, mas parece que ficou por ali. Pois é, o Google Mais. Não há sinal de uma rede que social agora exploda e que faça a frente ao Facebook, como o Facebook destruiu o Wi-Fi. Mas já lembra. Chega, não é, Ruben? Porra. Achas que já não vai haver. Eu já nem consigo. Eu tenho a minha página. Facebook e acabou. É o Facebook. É que nem consigo mais. Tenho o Twitter. Ontem obrigaram-me a fazer circuito, Twitter. E agora não fizeste sei. Que ontem? É que... Sim. Eu tuitei e disse que ia seguir pessoas. Vês? E depois é essa coisa. Às vezes não tenho literalmente nada para dizer. Mas uma pessoa sente necessidade de manter aquilo vivo, porque senão morre, oh meu Deus, a minha página vai morrer. Não é? Existe esta... Essa própria gestão de página de fãs e tudo mais. E... Sim, é uma seca. E depois temos de ter gostos e não sei o quê. E uma pessoa... Pronto, é chato. Dá trabalho, é como um filho. Se eu não tenho filhos, não vale a pena. Já tenho Facebook, tenho 2 páginas no Facebook. Agora, por visto, tenho Twitter. Instagram. Pá, o Instagram, então, morreu para mim. O que é que o Instagram fez-te... Nada, mas já viste... Eu não, assim, uma pessoa não vive o dia normalmente se estiver sempre a pensar numa piada que tenho de fazer para o Facebook ou tirar-me fotos. Para mim, o pior são mesmo as fotos e os vídeos, não sei o quê. Mas eu acho graça a isso, na verdade. E gosto de ver os outros. E gosto também de fazer volta e meia. Mas não sou obcecada por isso. Ok, mas não te obrigas então a ter conteúdo ou a ter algo para postar? Vezes sim. Apá, não, sabes, não me obrigo muito. Se não me apetece fazer, não me apetece. É isso. Ponto final. A mim ninguém me obriga. Mas os próprios humoristas, e pessoas ligadas à comunicação, por vezes acham ou tendem a achar que as próprias redes sociais são o último eldorado de comunicação com as pessoas. Sim, porque tens razão, Ruben. É uma forma mais fácil de chegarmos a alguém, na verdade, não é? Já arranjaste algum emprego pelo Facebook? Algum trabalho? Já arranjaste de gaja pelo Facebook? Não vamos falar sobre isso. Ah, pois é, bebê, vês, ajuda. Não, mas ajuda. Não, mas nunca. Não? Não? Já conheceste melhor alguém pelo Facebook? Eu já conheci melhor o meu namorado pelo Facebook. Na altura, quando começámos, eu conheci o melhor pelo Facebook. Como é que não entraste na Casa dos Segredos? É porque todos os concorrentes da Casa dos Segredos são assim. Então, conheceram-se melhor no... Não, porque aquilo é genial. A entrevista inicial às vezes vai estar claro. Aquilo é genial, na Casa dos Segredos, basicamente. Ah, tu não vês, é verdade. A Casa dos Segredos é genial porque às vezes há os casais. Sim. E perguntam, então como é que... Eles depois têm que fingir que não são casados, mas depois perguntam, a Teresa Guilherme pergunta, ou a Júlia Pinheiro pergunta, como é que vocês conheceram? Ela adicionou, ela ou ele adicionou no Facebook. Ruben, mas isso não começou assim. Os meus romances, e no caso agora vou falar do meu romance, não foi pelo Facebook. Ah, ok. Uma pessoa conhece-me. Por exemplo, já viste? Eu vou para um date, uma pessoa vai para um date, para um encontro, com muito mais informações sobre a pessoa. Por exemplo, se a pessoa gosta de... O que é que ela gosta musicalmente, se lê, se não lê, o que é que lê, as séries que vê, os filmes, tu percebes logo, pá, isto é uma pessoa que se encaixa em mim ou não. Quais os smiles que gostas? É assim, é tipo, é um atalho de 10 dates, estás a ver? Em vez de te chegar ao décimo date e dizer, esquece, este gajo não é para mim, ou este gajo não é para mim, porque é uma seca de caraças e não gosta nada do que eu gosto. Agora não, é fácil. O Facebook é um bom atalho para o engate certo. O que é que uma psicóloga clínica vem, ou neste caso, vai parar o amor? Eu já não sou psicóloga, quer dizer, tirei o curso. Tiraste o curso, sim. Mestrado, mas pronto. Mas como é que uma psicóloga vai parar ao mundo do humor e da televisão? Porquê? Sabes que é tudo comunicação. Já reparaste? É tudo comunicação, é tudo relações e é tudo pessoas. Quando estás, por exemplo, no antissocial, costumas dar por ti a analisar um determinado convidado? Analisar aqui fisicamente? Não. Tipo, de 0 a 10, quanto é que lhe dou? É a primeira coisa que eu faço, de 0 a 10. Ah, nunca tiveste ao Francisco Macau. Quem é o Francisco Macau? Não sei quem é. Ok. Não sei, diz-me quem é. É um... Acho que concorrente do Big Brother VIP. Lá está. Deus. Famosos, Big Brother famosos. Ele entrou para os famosos, ninguém sabe quem é. Ah, será que é um jornalista que eu não sei quem é? Não, mas não dás por ti a pensar, esta pessoa está a dizer isto porque nunca entras muito nesse. Nunca vais buscar a área que tu tiraste para. Ai, não, senão, meu Deus, não. Senão vivia, caraças. Não, estou obrigada. É uma coisa, ou seja, eu não consigo tirar a minha formação do que é a minha personalidade, não é? Sim. Ou seja, faz parte de mim o curso que eu tirei, os 5 anos que estive em Coimbra, todas as vivências que eu tive. Portanto, não consigo delinear um limite claro entre eu enquanto pessoa e eu enquanto uma pessoa que tirou psicologia, entendes? Não, não existe. Mas, não existe esse... nada que separe, sim. Sim, não existe, exato. O que é que uma pessoa está em mim. O que é que uma pessoa da Figueira de Foz gosta em Lisboa? Gosto da praia, gosto muito da praia da Caparica. A zona da Caparica é a melhor para mim. Que tem mais areia. E é isso. Gosto em mais Lisboa. Areia. Ah, em Lisboa. Gosto muito de. É verdade que a cidade tem muita luz? Sim, tem muita luz. Tem muita luz, dá para andar a pé, como na Figueira. Mas eu já não vivo na Figueira há algum tempo. Depois, entretanto, vivi em Coimbra e no Porto também. Mas sim, gosto muito de viver em Lisboa, mesmo. Ah pá, tens acesso a tudo. Ao nível cultural, vida noturna, lazer, tudo. Já tens uma alfacinha? Se já tenho uma alfacinha? Não, se já te sentes uma alfacinha. Não, não sinto. Não sei, quer dizer, sinto assim, quando... Não sei se isto é sentir, se é ser alfacinha. Explica-me tu. Eu, quando estou em Aveiras, no sentido norte-sul... É onde eu moro, sim. Ok. Ali para a zona das Amburas. Olha, acho que eu vou sempre pelo Nacional. Portanto, vais para o Nacional? Sim, sempre. Nacional. Sempre. Sempre. Conta-se pelos dedos da minha mão. Já estou em Lisboa há 2 anos e já venho a Lisboa há muitos anos. Só 5 vezes é que fui pela autoestrada. Vou sempre pelo Nacional. Porque é um abuso, porque gosto de estradas nacionais, não se paga tanto, não se pagam portagens e poupa-se em gasol. Dá para ver semáforos. Não, mas na verdade entretém-me. Adoro o nome das aldeias, das vilas, paro para comer bifanas. Paro. Mas ias a dizer que não sabias. Ah, ok, sim. O que é que estavas a dizer? Que se já te sentes. Ok. Quando chego a Lisboa, sinto-me confortável. Portanto, isso não sei se é. Quase como. Se ser alfacinha, mas... Quase como regresso a casa. Sim. Mas na verdade também sinto isso quando chego ao Porto e quando chego à Figueira, quando chego a Coimbra, já viste? Sou uma mulher. Do mundo. Deste caso, não de Portugal. Mundo, não. De algumas cidades em Portugal. De algumas cidades em Portugal. Uma mulher de algumas cidades. Faltam 4 minutos para terminarmos esta conversa de esquina. Quanto tempo é verdade. Que foi? 50 minutos. Fogo, isto ainda é bastante. E foi bem de sério, Ruben. Não estava nada à espera. Não estavas à espera. Não estava à espera. O que dizem os teus amigos? Mas gosto. Gosto também. Isto não é alta definição. Isto não é alta definição. Eu tenho 1,95m. Não, se não fosse. Eu sei. Alta definição é sério. Não é sério, sim. Aquilo é sério e penoso. Penoso, porque às vezes eu fico assim. O alta definição tem uma cena que uma característica que sempre que eu vejo aquilo, qualquer pessoa que esteja a ser entrevistada, eu passo a gostar dela. Sempre. Não consigo não gostar daquela pessoa. É tão humana, Ruben. As pessoas tornam-se tão humanas. Estupidez. Mas a verdade é essa, Sim. Eu passo sempre a ter uma pessoa que sente sempre empatia. Os meus pais tiveram ver o Pedro, eles nunca gostaram de Pedro Brunhosa e viram no alta definição, agora amam Pedro Brunhosa e vão comprar o CD. Eles calhar gostaram mais de ver a queda. Eles viram a queda no alta definição? Se calhar. Não foi queda. Eu acho que ele deve ter chorado, caraças. Os meus pais adoram. Mas não dá para ver. Só se as lágrimas caem. Ok. Não sei. 2 minutos e meio. Quem é a Rita Camarneiro? Olha, rimou. Mata-me a sério. Oh, Ruben. Ai, olha, pá, sabes que eu vou adotar uma nova cena. Cena, não quero dizer cena. Uma nova postura este ano. Que é, vou e aviso já. Pronto, e estará na rádio zero. Exclusivo. Sim, um exclusivo. Eu este ano vou inventar tudo acerca de mim. Portanto, quando me perguntarem, então Rita, como é que começaste? Eu vou inventar tudo. O que é que andaste a fazer este verão? Olha, fiz voluntariado em Timor, estive a ajudar pobrezinhos, levei arroz e chinelos e camisolas e fizemos uns jantares todos juntos. E a minha carreira adotei uma criança em Angola. Vai ser Angelina Jolie portuguesa? Não, mas vou fingir o tempo todo. E quando perguntarem quando começou e como começou a tua carreira, vais dizer que começaste uma bomba da Repsol? Vou dizer várias coisas. Vou dizer, sim. Não pensei nessa na bomba de Repsol. Mas, sei lá, vou inventar sempre tudo. Vou ser a impostora do ano. Mas só uma impostora psicológica, sabes? De exercer pressão psicológica. Pressão não, não é pressão. Como é que se exerce pressão psicológica a mentir? Por acaso não é pressão psicológica, se calhar enganei-me. É só uma impostora psicológica. Portanto, okay, ou seja, não é uma impostora no sentido em que estou a fazer mal a alguém. Uma impostora no sentido em que provavelmente só faço mal a mim. Não gostas de dar muito daquilo que é a tua vida pessoal? Não gostas muito de falar sobre isso? Queres falar sobre isso? Falta 30 segundos. Estamos aqui a... Então vá, uma pergunta sincera, o que é a Rita Camarneiro, que eu não consigo responder isso. Sou eu, caralho, já quem é esta pessoa que está à tua frente? Tenho 26 anos, sou da Figueira da Foz. Vivi em Coimbra de... também. Tiraste um curso? Tirei lá o curso. Gosto muito de Coimbra e da Fiera. Gosto muito de Lisboa e do Porto. Sim ou não? Gosto de queijo da Serra. O que é a Rita Camarneiro? Rita Camarneiro é uma pessoa que quer queijo da Serra para viver. Pergunta-te sim ou não. Achas-te um sex symbol? Não. Muito bem. Foi mais um Conversa de Esquina. Obrigado pela vossa companhia. Beijinhos e abraços. Bom fim de semana. Tchau. Bom ano.